Então é para vestir para você. O que é consciência? De acordo com a psicologia do nosso. O que é consciência? Bom, os cientistas estão tentando achar que é um produto de atividade dos neurônios dentro do cérebro. Eu não consigo concordar com isso. Por isso, eu acho que cada um é fazer a viagem para dentro, que é a nossa prática, e descobrir por si mesmo. Porque é algo que fica além dos pensamentos, além, ou melhor, fica antes de todos os pensamentos, fica antes das emoções. De acordo com Yogacara, se fala em instantes de consciência. Então, é nem como a eletricidade, né? Não sabemos como funciona, mas não sabemos realmente explicar muito além de como usar, né? É a mesma coisa a nossa consciência, mas se fala em instantes de consciência. O primeiro é o que acontece depois do que o estímulo, todo o órgão de sentido, a mensagem é captada na correspondente, por exemplo, a consciência de olho, de visão que eu mencionei lá, é tomar consciência, aí que entra o acesso à consciência mental, é tomar consciência de forma, cor, som. Essa é a experiência mais direta que nós temos possibilidade. O que nos começa a dar problemas é que logo em seguida nos damos nome, forma e resolvemos azul. Mas vamos dizer que eu não gosto do azul por algum motivo. Aí, no próximo instante, em lugar de voltar para a experiência mais direta, eu vou reagir sobre essa definição azul. Eu dei nome e forma, é chamada esse instante. Aí, azul, eu não gosto de azul. Então, eu tomei mais um passo fora da experiência direta. Eu estou entrando na mente dual, de discriminação. Para ela definir azul, eu tirei branco, preto, todas as outras cores. Tá? Então eu fechei, estou só vendo, percebendo o azul. E ao definir que eu não gosto do azul, reagir, eu dou mais um passo para trás, de longe da experiência, e entro na emoção. E aí que vem desgosto, eu não quero. E assim em diante. E às vezes aí a gente ainda continua e começa a criar a história, pensando sobre. Então, eles falam em instantes de consciência. E os cientistas até que estão começando a descobrir instantes de consciência. Eles não sabem muito explicar nada, né? Mas o que é essa consciência? É o grande milagre da vida. Para muitos é esse fluxo de consciência que continua depois da morte. Algo imaterial, que não tem forma, não é sólido, mas algo que é a essência de tudo, grandiosíssimo. Então essa é a melhor explicação que eu posso tentar dar. Vou pedir para a senhora continuar aqui, mas tem uma situação. Tá. Como a neurociência explica os deméritos do caminho? Os deméritos. Neurociência? Não explica nada de moralidade. Até que fala assim, uma parte do cérebro que corresponde a decisões de moralidade e ética, mas a ciência, até a psicologia, supostamente é isento de valores. Né? E isso, inclusive, é um dos problemas, um dos riscos desse movimento de mindfulness, porque, sinto muito, o atirador também, né? Ele está bem focado e bem aqui agora e sem julgamento, na hora que ele está esperando aquele carro passar para pum e matar. Só que isso é dentro de moralidade e a neurociência não está nem aí com isso. O zazen é indicado para portadores de esquizofrenia? Para a senhora. As orientações para a prática são diferentes? Ok. Eu não me aprofundei muito nisso, mas sem um capítulo, não é impossível orientar a prática para um esquizofrênico, mas sim, precisa de muito cuidado. E não vai ser para todos. Porque tem um lado onde a pessoa que sofre de esquizofrenia, ela já está fazendo muito viagem na cabeça, e para ela é uma maravilha doentio de poder simplesmente sentar e ficar lá viajando. Porque, pelo menos para mim, como professora, eu estou vendo a prática do zazen do aluno através dos resultados da vida daquele aluno. Então, se o aluno de 1 de janeiro até 31 de dezembro, a vida está na mesma situação, alguma coisa não está andando bem na sua prática. Ah, porque nesse período de tempo você vai ver reflexos. E, então, a pessoa está sentada lá. É difícil entrar na cabeça dele e ver o que ele está fazendo, se ele está lá sentado bem quietinho, bem pertinho e tudo mais. Isso é um perigo com o esquizofrênico de se afundar mais. Mas eu já li que é possível. Então, com essa, né, aí passa a ser uma coisa realmente especializada. Eu, como professora, eu não me atreveria. Mas que já tem relatos onde tem ajudado, mas com orientação e não seria longos períodos também. Né? Ok? E a última pessoa. Okay. Qual o real mecanismo metafísico de como ajudarmos todos os seres quando praticamos os reinos? Há um real? Bom, os nossos ensinamentos e, de certa forma, talvez a própria ciência, né? Ser tudo uno, então é inevitável que eu, realmente, cuidando de mim, realmente, me pacificando, aquietando as minhas aflições, automaticamente eu estou ajudando todos os outros também. Tá? Até a própria ciência, já li em alguns lugares que alguns acham que a parte mais fundamental de todo o universo seria informação ou consciência. Tá? Já se sabe que tudo é energia, tá? Então, aquilo que eu faço já está afetando todo o resto. Tá? Então, eu agindo compassivamente com o outro, tudo bem. Eu posso estar ajudando aquela pessoa que está na minha frente, mas também eu estou influenciando o outro. Sempre assim. gratidão tem explicação ou é um sentimento que não se explica? Gratidão. As crianças têm que explicar as crianças, né? As crianças, aqui, leva aqui, faz, né? A avó, né? Faz cachorro, diz que graças. As crianças. Animais também, né? Mas as crianças. E depois, as crianças também têm gratidão normal, natural. E as pessoas também, as crianças também têm gratidão natural. Mas, ao início, tem que explicar, não? Você recebeu o presente no Natal, então, desgraça, né? Para um dia. Então, acho que às vezes sai, né? Mas normalmente precisava de explicar, ensinar. Mas por isso, quem pratica artes marciais aqui? Você, quem pratica? Muay Thai. Muay Thai. Ok, você? Ok. Então, vocês conhecem, né? É muitos dojos ou práticas marciais. Primeiro que faz? Reverência. Último que faz? Reverência. Então o sensei ensina. Mas depois, quando deixar a faixa preta, sai da frente. Qual a diferença entre o Zen budismo e o budismo tibetano? Olha, essa é uma questão histórica, né? O budismo tibetano é, das formas de budismo, a mais recente, porque o budismo chegou no Tibete 500 anos depois de ter chegado na China. O Tibete estava muito isolado. Então, o budismo chegou no Tibete e tem uma característica de ser uma religião nacional. Ele foi desenvolvido como uma religião nacional e encontrou uma grande tradição xamânica, a tradição Bon, dentro do budismo tibetano. Os mestres budistas tiveram a mesma atitude que tiveram em todos os lugares. Não lutar contra as tradições locais. Então, tem um deus dessa montanha. Sim, tem um deus dessa montanha. Então, mas na realidade ele é um protetor do budismo. Aí vocês fazem o quê? Fazemos sacrifícios com cereais e matamos um animal. Aí o mestre budista dizia, não, tudo está certo, menos uma coisa, não precisa matar o animal. Fazemos só o sacrifício aqui. Então até hoje no Tibete achamos estatuetas dentro dessas práticas de oferendas que representam um animal. E até estatuetas com forma humana que representam antigos sacrifícios humanos que eram feitos muitos séculos atrás. Então, o budismo, em primeiro lugar, encontrou e adaptou uma situação dentro do Tibete, também fez o mesmo na China, com tradições chinesas, confucianas, por exemplo, de prática de reverência aos antepassados, que passaram para o Japão, e no Japão também absorveram divindades locais, divindades protetoras dos pescadores, as mais diversas, e que foram conservadas dentro do budismo como um grande abraço. Não, vocês praticam isso, tudo bem, não precisa parar de praticar, vamos adaptar e vamos aceitar. Foi isso que o budismo fez. E no Tibete, esse aspecto importante de ser uma religião nacional faz uma diferença significativa em relação ao Zen, porque tem práticas para os mais humildes e analfabetos, andando, recitando mantras, ou fazendo prostrações, e até as práticas monásticas mais elaboradas, estudos, etc., dentro dos monastérios, que eram verdadeiras escolas. dentro do budismo tibetano. Então, uma religião abrangente, de baixo a cima, permeando toda a sociedade. O Zen tem uma outra história. Ele chegou na China e foi uma... A China já era 500 anos budista. Quando nós vemos a chegada de Bodhidharma, ele quer um, dois alunos, ele ordena cinco monges, e o único que nós recitamos hoje, Thay Zuleta, é o seu principal sucessor, sucessor de Bodhidharma. Então os mestres, a partir disso, da própria história de Bodhidharma, sempre foram seletivos, chatos, né? E isso permeia até a nossa prática hoje. Chega um praticante no Zen, nós colocamos ele sentado de frente para a parede 40 minutos, né? Isso não é lá uma prática muito carinhosa para a recepção. Então, a característica das comunidades Zen é a sua limitação, serem pequenos, e os mestres ficam muito felizes quando formam um sucessor, dois, ficam felicíssimos de ter encontrado um sucessor do Dharma, né? E essa então é a tradição do Zen. Não é uma tradição vou ser uma religião nacional. E o Shan, que se espalhou na China, que chegou a ter 5 milhões de monges em um período, antes de uma grande perseguição, ele tinha uma prática para os leigos, que era devocional, com recitações, e uma prática para os monges, com prática aguda de meditação. Isso é também o que encontramos hoje no Japão. Não é a mesma coisa que vemos aqui no Brasil, onde os praticantes leigos estão interessados em meditação. Esse budismo que nós estamos vendo na Latinoamérica é diverso nesta característica de seu centro do Dharma, do budismo que você vai encontrar no Oriente, que se desenvolveu com outro formato. Nós temos já uma cara um pouco diferente no Brasil por causa disso. Essas são as principais diferenças. Ou seja, a resposta é: as diferenças estão nas raízes históricas. Venerado, deixa eu dizer. Foi mencionado hoje o orgulho, entre outras coisas, como fator que impede a percepção do não-eu e do despertar. Como dissolver essas ilusões? O orgulho? El orgullo, en el budismo se habla básicamente de tres obstrucciones, que son la codicia, el odio y la confusión. Pero todos estos bloqueos que tenemos para ver la realidad, como el orgullo, la arrogancia, la vanidad, todo eso, son velos de nuestra percepción de una realidad sin ser filtrada por la mente conceptual. Entonces, cuando nosotros nos liberamos de nuestro aferramiento a las ideas, porque esto, todo esto son respuestas mecánicas desde el ego, como decía en la charla, toda acción está antecedida por un pensamiento. El pensamiento es simplemente una visión que tenemos de la realidad que hemos construido. Entonces, cuando nos liberamos de esos condicionamientos, podemos ver la realidad tal como es. Eso es despertar a la realidad. Gracias. Para praticar o Zen budismo e ser um integrante, é preciso deixar a família? Ter família impede-nos de sermos bodhisattvas? Antigamente se chama Shukê, né? Shukê significa a pessoa deixar a família e entrar no monastério e ficar muito tempo treinando longe da família. Quando a gente entra, não tem nem rede, não pode ter nem telefone, não pode comunicar, não pode telefonar. É um período de treinamento para que façamos essa purificação longe dos laços da família. Porque nesse período nós estamos trabalhando muita coisa interior, como disse Deixou o Sensei, muitos condicionamentos que a gente tem para trabalhar. É um período de purificação. Então a gente se afasta da família. Mas quando a gente estiver embasado nisso, com treinamento, não digo concluído, porque nunca existe uma conclusão, né? Mas quando a gente tiver um certo já equilíbrio, uma certa estabilidade, os monges do Japão, por exemplo, nas escolas do Zen, eles casam, têm família. E as esposas ajudam a cuidar do tempo, do funcionamento, da administração, inclusive da administração do dinheiro também. Tem muitos tempos ricos no Japão em que a esposa ajuda a administrar. Então, no budismo, o casamento surgiu na época Meiji. Meiji é uma época que no Japão. Antigamente os monges eram celibatários. E na era Meiji, um casamento foi instituído. E até então, quase nem todos, né, mas quase a grande maioria dos monges da escola do Japão, da escola Mahayana, né, talvez no budismo Hinayana, no sul da Ásia, hoje em dia não se casa não. Mas no Japão, no budismo Mahayana, existe o casamento. Então, eu acho que cada caso é um caso. Quem quiser ter um casamento, nada impede, naturalmente, é tudo normal isso no Japão. E cuidar de um filho, tudo é atividade de Buda. Cuidar de uma criança, cuidar da esposa e vice-versa, tudo é atividade de Buda. E é uma escolha muito pessoal. E então, acho que mais ou menos isso. Como posso saber se minha prática está correta, se estou no caminho certo? É necessário que você seja acompanhado por um professor. Sozinho nós temos muita dificuldade, porque andamos em labirintos e achamos cul-de-sac, né? Como se diz, um fundo, um caminho bloqueado, e não sabemos como andar. Aí você vai falar com o professor, e o professor dá um bom pontapé em você, e você daí consegue sair daquele brete, né, daquele cul-de-sac, e retomar o caminho. Então, para saber se sua prática está correta, não só faça sua prática em casa, como faça seus retiros e faça a locução. Fale com o mestre que você escolheu e ouça suas respostas. Monja Eixin Sensei acabou de me lembrar, né? Escolha com cuidado seu professor. Ele deve ser qualificado, deve ter uma linhagem, deve estar ligado a uma escola séria. Não pode ser alguém que comprou uma roupa na internet e colocou lá, sou mestre budista, né? Ou algum noviço que recém começou a praticar e se pensa grande mestre. Não é isso. Tem que ser linhagem, e o reconhecimento tem que vir de um mestre que antecedeu. Essa linhagem agora está se aproximando de centenas de nomes, né? Dependendo da linhagem. Vindo desde Buda, por exemplo, eu sou 95º na minha linhagem. Mas se alguém me pergunta, quem garante você? Por favor, pergunte para meu mestre. Eu mesmo não sei porquê, né? É ele que sabe. Mas também no Sotoshu tem que ter o treinamento oficial de você. Sim. E na nossa escola, Sotoshu, existem treinamentos oficiais que gabaritam e tornam mais fácil nós identificarmos o professor correto. E aí, se alguém quiser fazer alguma pergunta, agora a gente leva o microfone, só levantar. Boa tarde a todos. A minha pergunta é para o Gensho Sensei. Nós vivemos no... Desculpa, meu nome é Eras. Nós vivemos num período de grande desenvolvimento das tecnologias de informação, redes sociais, enfim. E isso a gente tem uma proliferação de mestres. No Facebook nós temos vários especialistas em vários assuntos. E um tema recorrente que eu vejo em redes sociais, em sites, enfim, é que em relação ao debugismo, que se fala que houve uma pasteurização do Zen japonês no Ocidente, que se houve uma adaptação, e que o Zen aqui seria, digamos assim, um resumo, uma coisa pasteurizada do que se tem ensinado no Ocidente. Eu vi que o senhor comentou em alguma postagem no Facebook esses dias que essa pasteurização do Zen no Ocidente seria um mito e que, inclusive, a forma como ele é passado no Ocidente é admirada no Oriente. Eu gostaria que o senhor aprofundasse um pouquinho mais sobre essa questão dessa suposta pasteurização do Zen no Ocidente. Eu diria que é realmente um grande mito, não é? Porque a prática que está sendo realizada hoje, aqui, é admirada e é muito bem reconhecida. Mas assim, dando essa resposta de surpresa, pegando de surpresa, vamos pegar Shuntetsu-san, que chegou ontem do Japão e... Please, come here. Shuntetsu-san é filho de um roshi, tem um templo tradicional há gerações no Japão, tem uma grande prática, e formou-se em Sojiji, um templo cuja tradição tem 800 anos no Japão, e creio que ele pode responder em japonês. Shuntetsu-sensei. A pergunta é: qual é a apreciação que ele, como mestre no Oriente do Japão, que é de uma linhagem antiga, que visão ele tem da prática que ele está vendo do Zen no na Latinoamérica, na América Latina. Por favor. Se a guerra travada contra nós. Mas vemos que os índios conhecem nós. Por isso que tem sucesso. Eu sou da Ásia, no Teravada, no Kitotachi, no Polio, no Teitani. Este, Nihon no Zen, no Sposhi, Soto, no Nagamelo, Kotoba, Oi. Só ele. Boa noite. Eu venho do Japão, Shuntetsu. E eu tenho contato com o budismo do sudeste da Ásia. E então, por conta disso, eu tenho condição também de analisar o Zen japonês do outro ponto de vista. Antes de 南米の花という表現を使ってどのような花が咲いているのかを見たい、楽しみたいというお話をされていました。はい、こちらです 。Hoje, o monge Tahara disse que ele gostaria de apreciar a flor Zen que está florindo aqui no, na América do Sul. 今日お話を聞かせていただいて、ブラジルには緑と黄色の花が、アルゼンチンには青、水色と白の花が咲いているように、この花もすごく美しく映って、私もまたその花を真似て、日本でまた綺麗な花を咲かせられるように頑張りたいと、そう感じました。 Ouvindo hoje diversas palestras de diversos mestres, eu senti que no Brasil está florindo, está abrindo flores amarelas e verdes. Bom, e na Argentina, por exemplo, flores azuis e brancas. E eu gostaria, eu pessoalmente gostaria também de ver a cor das flores no Japão. Então, seguindo o exemplo dessas flores bonitas que estou vendo florir aqui nas terras da Latinoamérica, gostaria também que no Japão florisse, abrisse flores bonitas também. 私は日本人だからとかそういうことはなく、言葉がわからなくても、真空の棒があるように、皆さんも笑顔であったりとか、言葉の優しさだったりとかから、たくさんのメッタカルマ、知識を学ばせていただいたので、この種を日本に持ち帰ってまくのか、僕の仕事、責任だと。そう教えていただきました。皆さんからありがとうございました。 E dos mestres aqui presentes, eu realmente estou levando uma semente de aprendizagem através dos sorrisos dos mestres, dos gestos de compaixão. Eu gostaria de levar de volta, me sinto na responsabilidade de levar de volta ao Japão levar essa semente. Muito obrigada. As pessoas me questionam um pouco por causa das minhas gargalhadas. Porque quando eu rio mesmo. A prática do Zen realmente é, na hora de fazer alguma coisa, faça aquilo 100%, por inteiro. Nós temos uma tendência de estar sempre dividido, né? Então eu posso estar aqui falando com vocês, ou eu posso estar 100%, simplesmente entregue, mal sabendo o que vai ser a próxima palavra que vai sair da boca, estou simplesmente procurando estar centrado, atento e deixando fluir. Ou eu posso salvar com parte da cabeça, ficando então, sabe, aquela outra voz dentro da cabeça que está criticando, que está na dúvida e tudo mais. Sim, a meditação. Aí já estamos falando da medicina. A meditação, a atenção plena, esse treinamento de estar aqui, agora, já estão resolvendo que realmente agir para evitar a recaída a partir, né, da pessoa que sofreu depressão, melhorou. Aí a prática de mindfulness pode ajudar muito para evitar a recaída. Agora, o perigo reside na hora que a pessoa está deprimida. Pode ele sentar zazen, é capaz que ele só continue andando em círculos, tá? Porque a depressão está justamente, está ruminando, está com pensamentos negativos, rolando. Às vezes, mais para o subconsciente do que para o consciente. Então, nessa hora, talvez não seja apropriado botar a pessoa fazendo meditação. Então, eu, por exemplo, estaria colocando a pessoa nessas horas no SAMU, vai varrer, tá? Vai varrer e vai sentir a vassoura, sentir o movimento, vivenciar, entra no corpo. Também parte da depressão não está nem dentro do corpo, está mais só na cabeça andando em círculos, tá? Mas pode ser que durante a crise depressiva seja necessário remédios, eu não sou contra os remédios, tá? Mas saiu da crise, aí sim, vamos começar a trabalhar plena atenção, estar no corpo e sim, dando risada, tá? A minha experiência de mosteiro realmente era muito rigoroso, sim, era muita atividade, sim, levantar cedo, da tarde, cansaço, sim, mas muito pesado. Tá? Eu desejo isso para todos. A minha pergunta não é especificamente para alguém, se alguém se sentir em responder, é sobre referenciar os antepassados. Eu já ouvi, dentro do estudo do Lotus, muitas pessoas procuram a referência aos antepassados. Gostaria de ouvir algo, se for possível. Obrigada. Me deixe responder porque escrevi pouco tempo atrás sobre o assunto. Se nós lermos a história sobre o Sutra do Lótus, o Sutra do Lótus começa com 15 capítulos nas suas primeiras versões e depois ele aumenta muito. Foram introduzidos novos capítulos. Quando o Sutra do Lótus chegou na China, havia um questionamento sobre o fato de os budistas não se referirem aos antepassados ou reverenciarem a prática filial, que era uma característica confucionista. E dentro daquele espírito que nós falamos, o budismo na China e no Japão adotou esta prática de reverência filial e de reverência aos antepassados, que é bonita, né? E tornou-se característica, inclusive dentro da nossa escola. Mas se você volta para textos como o do Canon Pali, vai encontrar muito pouca coisa a respeito nos textos indianos de 300 anos antes de Cristo. É isto. Pessoa acrescentar. Você me deu acrescentar que pessoalmente eu acho muito bonito a lembrança dos antepassados. Ao meu ver, nós ocidentais estamos muito sem raiz. Nos Estados Unidos, que é o meu país de nascimento e crescimento, os laços familiares já ficaram tão frágeis, né? Que muitas vezes você nem se lembra nem a mãe, nem o pai, nem os irmãos. E eu acredito pessoalmente, é a postura pessoal, que essa prática da lembrança dos antepassados, lembre-se, não é culto aos antepassados, não estão tratando como deuses, tá? Mas essa lembrança, estamos lembrando as nossas raízes, as nossas origens, tá? E mesmo se lá no passado, sei lá quantas gerações para trás, um criminoso terrível, mas se não tivesse ele também lá, eu não estaria existindo agora. Faz parte das minhas raízes. E na realidade, eu tenho todos eles dentro de mim, porque também eu tenho toda a humanidade dentro de mim. E todos os seres vivos. E todos os átomos do universo. Então, pessoalmente, eu acho que essa prática de lembrança de passados, fazer cerimônias, fazer reverências, me ajuda a lembrar minha conexão até com o próprio universo. É isso. Só um instantinho. Sim, sim. Por favor. Sim, sou curioso, não tem nada. Bom, os japoneses, por tradição, eles têm costume de realizar cerimônias periódicas para as pessoas falecidas da família, avós, né, pais, irmãos, e tem essa periodicidade assim, quando falece o funeral, 49 dias, Shijio Kunichi, né, faz uma cerimônia bastante grande, depois primeiro ano, terceiro ano, sétimo ano, daí para frente, 13º, 17º, 23º, 27º, até chegar nos 50 anos. E nessas cerimônias, é costume reunir os familiares, parentes e amigos próximos, principalmente quando ainda é recente. E quando realiza esse, a gente chama Hoji, né? A gente sente como a força dos antepassados, das pessoas falecidas, é grande, porque o que não reúne, por exemplo, no Natal ou no fim de ano, acontece isso no Hoji, né? E isso, a gente sente que a pessoa falecida, né, está tendo essa força de reunir os parentes que dificilmente se encontram. Então isso é uma coisa muito bonita, né? E também nós acreditamos que os antepassados são as raízes, que nem a Ishin-sensei citou, são as raízes da nossa existência. Então, se cuidamos bem das raízes, as folhas, flores, frutos também serão bastante positivos, né? Então, reverenciar antepassados. Então, nós temos altar em casa, né, cada, as famílias. Ele oferece de manhã água, café ou chá. Então, tudo isso é um contato com o invisível. E o invisível, acredite ou não, tem muita força. Eles nos ajudam, nos apoiam, sem a gente perceber. Então, a gratidão, né? A gratidão para essa força, esta existência invisível, acho muito importante. Muito obrigada. A nosotros que hemos dejado la familia, nos hemos rapado y llevamos esta ropa. Nosotros nos han enseñado todas las mañanas, después de la ceremonia de la mañana, reverenciar a nuestros maestros. Empezamos por los siete budas del pasado, Shakyamuni Buda, que es el Buda de nuestra era, y después todos los patriarcas, hasta llegar a Keisanjuan, Zenji. Todo eso lo hacemos nosotros en nuestra sangha, lo hacemos hasta Keisanjuan, que es el linaje de Soto. Después de Keisanjuan, nosotros que somos los monjes, hacemos lo... Shitsunai Kangi. Shitsunai Kangi. Esto es, en nuestras habitaciones, el linaje propio, el que hemos recibido de nuestros maestros. Entonces recitamos esto, haciendo las postraciones para agradecer. Hacemos antes preguntar por gratitud, ¿no? Gratitud. Esto es lo que nos ayuda a vivir. Porque hay algunas religiones que fomentan el deseo. Quiero esto, quiero lo otro, dame trabajo, dame salud. Siempre están pidiendo. Se van a convencer de que son pobres. Lo que nos enseña esta práctica es agradecer. Agradecer, y entonces uno se da cuenta, agradecer este día, agradecer la salud, no cuando se la perdió, ahora que la tengo, ¿no? Agradecer la familia, agradecer toda la transmisión que hemos recibido de nuestros maestros. Por eso, cuando llego a mi maestro, lo hago tres veces, ¿no? Saito Hokan, Dayosho, Saito Hokan, Dayosho, Saito Hokan, Dayosho. Recibí hablé con mi maestro, con mi discípulo en Japón, que está en el monasterio de Tsuyoshi, y le digo, ¿y cómo va? Y yo digo tres veces su nombre. Si suena el canje. Bueno, entonces lo dijo. Não é só linhagem de sangue, né? É? Não é só linhagem de sangue. É, exato. Como saber se cheguei ao objetivo da meditação Zazen e se realmente estou em um estado meditativo? Como saber se cheguei ao objetivo da meditação Zazen e se realmente estou em estado meditativo? Uau! Se estou em estado meditativo. Sim. Se sabes que estás em estado meditativo, não estás. Porque está... Porque eso viene de la mente que juzga, que critica, que quiere saber. Y eso no es Zazen. Zazen es una pregunta mucho más profunda. Es desde lo más hondo de nosotros. Es que es la vida, que el destino. No. Si estás preguntando sobre si estás concentrado o no, no estás. Punto. No se hagan bolas, y luego la otra parte, empecé por el final. Sí, miren, el objetivo de la meditación, si ya llegué al final, si ya estoy en él, es otra vez la mente que razona, la mente que piensa, que juzga. Un objetivo. El día que puedas decir que llegaste a tener lo que hizo el Buda, si puedes hacer una réplica del Buda y tú ser Buda, en ese momento llegaste. Antes, estamos en el camino, antes estamos tratando, antes es un esfuerzo por hacer o es un gozo por hacer. Antes era obligación, ¿no? Yo me sentaba, me tengo que sentar, pero quiero sentarme más. Pero de todas maneras, todos los que están sentados aquí siguen trabajando. Uh-huh. Y hay otros que nos anteceden que siguen trabajando. Entonces, el día que lleguemos a ser como el Buda Shakyamuni, cuando lleguemos a ser como Dogen, a lo mejor nos damos un descanso, pero mientras tanto, hay que seguir remando. Deixa eu só ver. Não? As duas últimas. Oh. Uma para o senhor e uma para a senhora. Sim. Qual a diferença dos conceitos de vazio, vacuidade e nada, não existência? O renascimento no Zen budismo é a todo instante? Vazio e vacuidade, na realidade estamos falando de o que o ensinamento diz. Shunya é a palavra original em sânscrito, é vazio de um eu inerente em todas as coisas. Nenhuma coisa tem um eu inerente. Uma cadeira é feita de pedaços, de madeira, de plástico, de parafusos. É nós, com ela montada, nós olhamos e dizemos, é uma cadeira. O que é difícil para nós percebermos é assim como nós criamos uma identidade cadeira, nós fazemos conosco mesmos. Porque um corpo humano é formado de 37 trilhões de células, em média. Isso é um número extremamente alto, 37 trilhões. Mas essas células são feitas de pedaços de DNA e uma série de substâncias químicas. E tudo, nós somos como uma montagem, como um programa, e dizemos eu sou. Na realidade, nós somos vazios de um eu inerente. A vacuidade de todas as coisas. Todas as coisas são vazias de um eu inerente. Tudo é um fluxo de elementos fluindo como um rio fluindo constantemente. Nós somos nada mais do que mudança permanente. Estamos fluindo. Estou falando para uma plateia de condenados à morte, ainda angustiados porque um dia vão morrer, não é? Mas na realidade, nem morte nem nascimento existe, porque somos fluxo. É isso que está ensinado no Sutra do Coração. Quando o Bodhisattva vê claramente o vazio dos cinco agregados, livra-se instantaneamente de toda dor e sofrimento, porque toda dor e sofrimento que temos em nossas angústias existenciais provém do fato de acreditarmos em um eu e não enxergarmos o fluxo que está além de nascimento e morte. Vazio, vacuidade e nada. Com nada. O budismo não é niilista. Não estamos falando de nada. Nem estamos falando de tudo. Estamos falando de Madhyamaka, o caminho do meio. Nem as coisas são eternas, nem as coisas são nada. Não é assim. Simplesmente fluímos com o universo todo, e esse fluxo é cíclico e em constante movimento. Não há como nós sairmos daqui, na verdade. Do ponto de vista budista, nós estamos vivendo aqui agora, porque estamos presos. Estar retornando para cá é que é a falta de despertar. A vitória de Buda é a vitória da inexistência. A inexistência como eu, que significa um despertar tão absoluto, tão completo, que não tem energia para ficar retornando para cá, vivendo com ser de desejos, etc., preso neste ciclo. Esta é a vitória de Buda. Não se trata de meu eu que vai para um paraíso, meu eu que vai renascer em um corpo novinho, etc e tal. Não é isso. Então, não se trata de nada. E? O renascimento no Zen budismo acontece a todo momento? O Zen budismo só é um método. Assim como o budismo é um método. É só isso. Ele não renasce nem morre, ele depende de nós, faz parte do nosso fluxo de conhecimento. Ele é um método para libertar os seres. Por isso o nosso voto, o voto do Bodhisattva, o primeiro é, os seres são inumeráveis, eu faço o voto de libertá-los todos. É isso, esse é o sentido do nosso trabalho, do trabalho dessas pessoas magníficas que estiveram aqui hoje, a quem agradeço imensamente. Vamos finalizar com o Sensei. O Zen sugere uma vida de respeito ao ser humano e a todos os seres vivos, mas se restringe aos limites da Sangha. Sua prática de compaixão poderia ser mais divulgada. Como imagina fazê-lo? A prática poderia ser mais? Divulgada. Como imagina fazê-lo? Vem cá, no próximo encontro na Cusco. Resposta Zen. Yes, perfect. Please, Carl. Perfect. Zen answer. Yeah. Infelizmente, estamos chegando ao fim do nosso encontro hoje aqui na UFSC. Aos praticantes e mestres que continuam conosco, ainda teremos até domingo de profundas experiências. Tenho certeza que todo mundo que está aqui gostaria muito de estar em Cusco ano que vem. Nós vamos compor novamente a nossa mesa diretiva para um breve encerramento do evento. Chamamos então o venerável Mokugen Hiroshi. Venerável Yuji Tahara. Venerável Senpo Oshiro. Professor Dr. Aires José Hofer. Venerável Gensho Shalegre. Iniciamos agora, então, com a palavra de venerável Gensho Shalom. Creio que estamos já cansados. O que eu posso dizer a todos os presentes e aos professores que falaram é muito obrigado. Professor Dr. Aires José Hofer. Em nome da Universidade Federal de Santa Catarina, agradeço profundamente os mestres palestrantes deste dia maravilhoso. Espero que nossos alunos, os nossos, as pessoas da comunidade tenham ouvido com atenção essa maravilhosa sabedoria que transcorreu aqui durante este dia. Muito obrigado. Venerável Senpo Oshiro. Eu também quero tenho muita gratidão a todos vocês aqui no Brasil, que recebem nós de outros países. E também, sim, esperamos vocês aí que vem no Cusco. Mas o que acontece é que a pergunta de antes, não? O que fazemos para divulgar a prática? no, no encontro, mas tem que achar que a prática não é dentro do dojo. Agora a nossa prática é toda a Latinoamérica. Obrigado. Venerável Rio Juntahara, que é a tradução de venerável. Então, agradecimento, muito obrigado. Eu quero falar com uma palavra. Eheji no mon ni, sanmon no toころにこんな言葉が書いてあるんですね. No portal do Eheji, meu templo fundado pelo Dorian Zenji, está escrito as seguintes palavras. ハテゲンシュンリクロの神門よりいろいろさやこ王冠サンマーラバーで全財の一歩を進めきたで、これ、まあ、今の説明しますと永平寺というところは仏様のルールに沿って厳しい大変厳しいところです. O templo Eheji, seguindo as regras do Buda, é lugar bastante rigoroso. どれだけあなたが社会的に地位のある人でも、仏を求める心、悟りを求める心がなければ、この門より入ることはできません。 Por mais que você tenha título social, por mais que você seja famoso, se não tiver esse espírito de busca do ensinamento do Buda, não deve passar por esse portal. ですが, この三門には鍵はかかってないし扉もない。 入り口はいつも解き放たれています。 Mas neste portal não há nem chave nem a porta em si. Ele está aberto para todos. あなたたちに道を求める心があるならば、その一歩を進めて入ることができます。 Se você realmente tem o espírito de adentrar o caminho, então você pode dar o primeiro passo dentro deste portal. お待ちしてます. Estamos esperando por vocês. Venerável Mokugen Hiroshi. Depois que o Shakyamuni Buda entrou no Nirvana, houve um primeiro concílio, uma assembleia, onde foram conversados e compilados os ensinamentos do Shakyamuni Buda. Então, também nós aqui reunimos nessa assembleia para treinarmos o Dharma. No budismo, toda vez que a sangue se reúne, existe esses momentos para que treinemos o caminho e desejo a todos que todos estejamos no caminho e treinemos cada vez mais. Muito obrigado a todos. Em gratidão profunda aos esforços de todos os mestres em estarem presentes e a todos os que nos prestigiaram, muito obrigada. Obrigada.